só. Eu nunca estou só, não estou sozinho. Às vezes basta um livro ou ouvir mil discos e tudo se resolve, tudo faz sentido. É que eu me conheço no meio desse nada e aos poucos me entendo nessa encruzilhada. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho. É só o medo. E é só a noite. Eu dou meu jeito. Não estou sozinho. Eu não preciso conversar com o espelho sobre o que eu penso de milhões de maneiras. Armadilhas, teias, festa na aldeia de caneca cheia. Noites pra brincar e jantar tua ceia. É, eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho. Jamais, jamais. É só o medo. É só a noite. Me cacete. Eu dou meu jeito. Não estou sozinho. Eu tenho mil manos, mil minas por mim. Eu tenho mais de mil coisas pra fazer por aqui. Mil trutas, mil tetas, planos e metas. Tenho mais de mil sonhos, não posso desistir. O verso que livra quando não tem mais saída. É por isso que falo que o rap salva vidas. Quando eu quero ficar só, tô eu e o beat. Ou seja, trabalhando junto, nós não temos limite. Só fé. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho. É só o medo. É só a noite. Eu dou meu jeito. Não estou sozinho. Não estou sozinho. Não estou só. Correndo por mim, correndo por vários. Mas não corremos daqui. Junto e misturado. O que eu represento, a rua, represento o bairro, represento o mundo, o futuro e o passado, o futuro e o passado. Representa a rua, representa o bairro, representa o mundo, o futuro e o passado. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. São várias comigo. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho. Nunca estou só. Nunca estou só. Nunca estou só.